viemos entregar a nossa nação. Venha o teu reino entre nós. Venha o teu reino entre nós. Formamos um acorde, uma grande harmonia. Proclamamos teu governo, tua soberania. Jesus, te aclamamos como rei da nossa terra.